André Cedias, o moral de Bicoara. Puxa na pegada do papai. Não precisa descrever o nosso sentimento. Se vai durar uma vida toda ou só um momento. Quando sou contigo o mundo para. Só o teu sorriso me acalma, eu fico bem. Não quero mais ninguém. O nosso beijo dispensa legenda. Eu sou doido por essa morena. Não troco ela nem por mil esquema. O nosso beijo dispensa legenda. Eu sou doido por essa morena. Não troco ela nem por mil esquema. Ela representa. É o som dos paredões. Chama no piseiro apaixonado do papá. Alô, Giovanni Guedes, chorou. Precisa descrever o nosso sentimento. Se vai durar uma vida toda ou só um momento. Quando sou contigo o mundo para. Só o teu sorriso me acalma, eu fico bem. Não quero mais ninguém. O nosso beijo dispensa legenda. Eu sou doido por essa morena. Não troco ela nem por mil esquema. O nosso ai, vai dispensa a legenda. Eu sou doido por essa morena. Não troco ela nem por mil esquema.